Semana passada a gente falou sobre a tristeza. Hoje nós vamos falar sobre uma doença chamada assídia. Então a doença de hoje é a assídia. E sem dúvida, essa é a doença mais séria de todas. E eu digo, todos nós temos. E também digo que a terapia contra essa doença não é uma terapia, é uma batalha. É uma doença muito comum ao homem moderno. Boa noite. E é uma doença que se universalizou. Semana passada nós falamos sobre a tristeza. Hoje nós vamos falar sobre a assídia. O que é a assídia? Assídia vem do grego, significa? Assídia. Não significa nada, porque assídia não é grego. Assídia é uma palavra do bom e velho português. É uma palavra da língua portuguesa, assídia. Eu deixei aqui marcado no dicionário essa palavra, para a gente ver. Assídia significa abatimento físico e moral, inércia. Essa doença tem uma ligação muito próxima com a tristeza, porque a forma como ela se manifesta é muito parecida. A pessoa fica inerte, abatida, ela não reage. Ela sente como se tivesse um peso nas suas costas. Não é a depressão. A depressão é uma manifestação dela. A depressão, ela se manifesta num caso agudo de assídia. Então, a assídia, a gente já vê que ela pode chegar até a depressão. Uma outra manifestação dela é o que a gente chama de preguiça. Mas não pensem que é a preguiça comum. Porque senão o Wesley vai falar, essa eu tô fora. Acordo 7 horas da manhã, vou correr. Não. É a chamada preguiça espiritual. Sabe aquela dificuldade que a gente tem de orar? Ler a Bíblia. A assídia em casos extremos pode levar, inclusive, ao suicídio. Por quê? Porque ela é caracterizada pela falta de esperança. A pessoa já não vê esperança. Já não vê saída. Pode ser chamada assim de um tédio profundo. Então vocês já viram, só pelo preâmbulo, a seriedade da questão. A assídia é um mal dos nossos tempos. E todos nós, só pelo que eu falei, vocês podem dizer, todos nós sofremos dela de alguma maneira. Mas sabe em quem é mais comum? Em pessoas de meia idade. O que são pessoas de meia idade? Pessoas próximo dos 40 anos. São pessoas que sofrem mais da assídia. Porque elas estão numa idade assim, que os sonhos de juventude começam a ruir. Você começa a ver nessa idade que aquilo que você sonhou não é exatamente o que você vive. Você era jovem, tinha ideais, sonhos, E você planejava e pensava a sua vida de uma maneira completamente diferente. Você chega numa idade que você vê que não vai ser. Você cai na real. Você vê que não vai ser assim. E aí você sofre com isso. Os pensadores cristãos medievais chamavam essa doença de o mal do demônio meridiano. Baseado nesse texto de Salmos, Salmos 91, 6, vou ler o 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então eles, no pensamento deles, eles falavam assim, é como se fosse o demônio, ou pense naquele momento do dia, no meio-dia, pense no calor do meio-dia, pense num dia de verão, um calor muito forte ao meio-dia, e a sensação, você não tem ar-condicionado, você não tem nada, e dá aquele abatimento, que é o momento mais forte do calor, você fica enfraquecido, sem força, sem motivação. Por isso que essa ligação, eles fizeram essa ligação e conseguiram detectar isso aonde? Na meia-idade. Ali perto dos 40 anos, que é no meio-dia da vida. Você não é nem jovem e nem velho, você está no meio. E de repente você caiu na real e falou, que droga, eu não sou aquilo que eu pensava que eu ia ser. Não cheguei nem perto. Então, o que que acontece? Sobra uma falta de energia, uma prostração. Você começa a enxergar as coisas com mais realismo e menos combustível. Quando você é jovem, é o contrário. Você não é tão realista, você meio que idealiza as coisas e tem muito combustível. Chega numa meia-idade, a coisa muda. Você começa a enxergar as coisas com mais realidade e menos combustível. Em casos mais graves, as pessoas sequer desejam sair da cama. Sabe, você acordar e falar, ai, tenho que levantar? Tenho que ir trabalhar? Que dureza. No Ocidente, essa doença ficou conhecida como a noite escura da alma. É uma aridez espiritual. Por que espiritual, gente? Porque é algo que afeta o espírito. Quando a gente fala de espírito, a gente está falando de atitude, de disposição, de ação. Isso afeta. A pessoa se sente inerte, se sente sem disposição de fazer as coisas. Não vê motivo para fazer as coisas. Em casos profundos, ela pode cair até em depressão. Em casos mais profundos, pode levar até ao suicídio. E o pior, hoje em dia, está acontecendo com pessoas cada vez mais jovens. O que é uma doença sempre foi detectada em homens e mulheres de 40 e poucos anos, agora está acontecendo em jovens de 20, 25, e às vezes até em adolescentes. Adolescentes assediosos, que já não vêm em disposição para nada, e não querem nada. Então é algo que realmente nos rodeia. Qual é a diferença da assídia para a tristeza? Lembre-se que eu falei da tristeza. A tristeza, ela é a manifestação de um desejo frustrado, lembra? Você tem desejo, não sacia esse desejo e você acaba se frustrando. Aí, a tristeza também, às vezes, ela se manifesta como algo posterior à ira. Você se irou, depois da ira você se entristeceu. A assídia, não. A assídia, ela se manifesta dentro do desejo e dentro da ira ao mesmo tempo. Enquanto a tristeza se manifesta depois, na assídia se manifesta durante. E a assídia normalmente dura mais tempo que a tristeza. A tristeza, às vezes, são momentos, depois de algum fato. A assídia não, ela entra na alma e a pessoa convive com isso. Por isso que a luta contra a assídia é longa e pode durar anos. Mas não perca a esperança, calma. Os pensadores do deserto diziam que a assídia é a luta, é uma luta. Mas ela é também como uma dor de parto. Uma dor de parto para a geração de um homem novo. Que eles diziam o seguinte, se você lutar, perseverar, tiver paciência e até o final nessa luta, o que vai sair daí é um homem renovado, novo, completamente diferente do homem que entrou. E eles citam, inclusive, aquela passagem que fala: quem perseverar até o fim será salvo. A assídia tem duas características básicas. Uma, odiar o que eu tenho e desejar o que eu não tenho. Segunda, odiar o que eu sou e desejar o que eu não sou. Então, vê bem, quando você era jovem, você se imaginava aos 40 anos, uma pessoa super bem sucedida, influente, bem casada, ou bem colocada em alguma grande empresa, sei lá, qual sonho você fez? Qual sonho você fez na sua cabeça? Então, quando a gente era jovem, a gente imaginava uma vida, e dificilmente essa vida é exatamente, quando a gente chega à meia-idade, igual ao que a gente imaginava. E aí o que acontece? O que acontece com a pessoa? Ela começa a odiar essa vida. Ela pensa assim, não foi isso que eu sonhei para mim. Não foi isso que eu pensei para mim. Não era assim que eu imaginava a minha vida. E começa a sonhar com outra vida e imaginar uma outra vida. Fábio, não pode ser o contrário também? Como assim? Tipo, algumas pessoas odeiam aquela e outras, a partir dos 40, gostam mais ou se encontram. Não, se acontecer isso, ela não está sofrendo de assídia. O que eu estou falando é a doença, normalmente, acontece assim. Normalmente. E é muito comum acontecer isso, porque na nossa juventude nós fazemos idealizações. E dificilmente elas se cumprem como nós a idealizamos. E aí o que acontece? Frustração. E o que acontece com as pessoas é que às vezes elas começam a olhar para a própria vida e falar, eu não queria que fosse assim. Pode ser um casamento, pode ser um trabalho, pode ser sua posição na sociedade, na igreja, você fala, não é isso que eu sonhei, eu odeio isso. E aí começa aquela dor consigo. Uma desilusão, na verdade. É um ódio pelo que vive atualmente. Mas, gente, a assídia é uma doença contraditória. Porque a assídia, ela leva a pessoa ao que eu chamei de preguiça, inércia, paralisação. Mas espiritual. Ela, às vezes, ou normalmente, sabe como ela vai se manifestar? Com excesso de atividades. A pessoa se enche de atividades. E sofre seriamente de assídia. Ela fuga atividades. Ela vai se preenchendo de atividades. E ela começa a acreditar, e por isso que essa doença é muito perigosa e é sutil, ela começa a acreditar que ela tem uma vida ativa e ela é uma pessoa ativa, quando na verdade ela é uma pessoa preguiçosa. Ou que sofre dessa preguiça espiritual. Por exemplo, aquela pessoa que tem preguiça quando vai orar. Ela vai orar, ela fez um bocado de coisa o dia todo, mas na hora de orar, dá aquele cansaço. E quem não sente isso e quem não passa por isso? Ou então você vai começar a trabalhar, aí senta na sua mesa, entra na internet, começa a rodar pra lá e pra cá, rodar pra lá e pra cá. Quem não faz isso? Só que o assidioso, ele tem uma característica. Apesar de ser uma inércia, uma preguiça, essa pessoa não consegue ficar parada. Ela não consegue ficar parada. Ela vai sempre buscar alguma coisa para fazer. Uma pessoa que não é cristã, por exemplo, um ateu, ele sofre de assídio. Sim. Mas a parte dele não falha no espiritual. Então, não, sim. Não falha. Falha no espiritual, no sentido, Dri, que espiritual, a gente tem que entender o que é o espiritual. Espiritual não são apenas as coisas ligadas a Deus, religião ou transcendência. Não. Todo ser humano é espiritual. Porque todo ser humano tem a ação do Espírito. Entendeu? Então, uma pessoa que não é cristã, ela também tem a ação do Espírito. E nessa ação do Espírito, ela vai ser preguiçosa. Entende? Talvez não vá se manifestar em oração, porque ela nem conhece isso, mas vai se manifestar em outras ações espirituais. Por exemplo, ela não vai conseguir parar para ler um livro. Mas talvez ela não pare de andar por aí. Entende? Então é algo geral. Quem é que lucra com a assídia? Sabe quem? O diabo. Também. Não, mas sabe quem lucra? Não, não é nada disso. Quem lucra com a assídia é a indústria do turismo. Porque o assidioso, ele não consegue ficar parado. Então, como ele não consegue ficar parado, ele tem que sair. Ele sonha em sair do lugar de onde ele está. Ele tem que fazer coisas diferentes. Ele tem que viajar. Hoje em dia, já ouvi falar em Bertioga, Boracé, Itanhaém? Tudo isso vale a pena. A pessoa sai daqui, o que ela não consegue é parar. Ela não consegue parar. Ela precisa viajar. Gente, viajar é bom, quem não gosta. Mas o assidioso, ele precisa. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que não deixam passar um feriado, um final de semana, uma chance sequer de sair, porque ela não consegue ficar parada. Olha que contradição. A síndrome é uma doença da inércia, da paralisação, mas da paralisação espiritual. Tomás de Aquino falava que ninguém consegue habitar a tristeza. É o que a gente chama de vagabundagem espiritual. Sabe aquela coisa? Controle remoto da TV. Agora com multicanal, né? 480 canais. E você não para em nenhum. Então na internet. A internet é ótima. Você fica 2 horas na internet e não viu nada, ficou só passando de site. Comentário de. Está fugindo. E qual é o perigo? A assídia começa a dominar a pessoa E aí começa a haver uma negligência no cumprimento dos deveres. As empresas têm sofrido muito com isso. Agora com computador e internet, muita gente não está produzindo nada, porque senta na frente do computador e não consegue fazer nada, não consegue se concentrar no trabalho. Bom, gente, quem não passa por isso? Eu não tenho chefe, por exemplo, às vezes a Cida me bate, porque eu não tenho ninguém para chegar e falar, ô, vamos trabalhar, vagabundo. Aí a gente fica enrolando, até bater a inspiração. É hora de ir embora, normalmente. A assídia é a doença das crises vocacionais. É você chegar numa idade e falar, o que eu vim fazer nesse mundo? Por que eu estou aqui? Por que Deus me chama? Quem sou eu? E que diferença eu faço? E é uma doença que ela está sempre ligada a essa questão do que eu falei, do meridional. Ela está no meio das outras. É uma doença que afeta pessoas com menos espiritualidade, pessoas que são afetadas por pecados mais grosseiros, como a gula, como a luxúria. Mas ela também afeta pessoas com espiritualidade mais elevada. Ela afeta todo mundo, e a pessoa, às vezes, que tem uma espiritualidade mais elevada, também acaba caindo na assídia, e caindo na preguiça espiritual, caindo na inércia espiritual. A assídia, gente, é um mal generalizado. A pessoa assidiosa, para a pessoa assidiosa, nada está bom. Sabe, a pessoa acorda e já começa a reclamar. Ai, tá chovendo, que droga. Ai, que calor. Ai, que calor. Ei, já estão me ligando. Poxa, ninguém me liga. A assídia é a preguiça da alma, a atonia da alma, a perda do tônus. Vê bem, gente, todos nós precisamos da atenção, de uma atenção. Todos nós precisamos de uma atenção. Porque a atenção nos faz movimentar, sabe? Nós precisamos estar motivados, ter coisas que nos tensionem, nos provoquem. O assidioso pede isso. A vida dele é um marasmo, ele olha e fala, que eu vou fazer hoje? Vou trabalhar. Vou pra voltar. Sentar na frente da televisão e ficar. Porque ele perdeu o tônus. Sabe o elástico? O elástico. Quando ele fica velho e perde a elasticidade, é assim a vida do assidioso. Características da assídia. Uma inquietação interior. Pessoa inquieta, ela não consegue se resolver, ela não consegue se acalmar, decidir, ela não consegue ficar em paz dentro dela. É uma vagabundagem nos pensamentos. Ela não consegue fixar o pensamento em algo importante. Ela só pensa em futilidades, em besteiras. Ela não consegue concentrar o pensamento dela em coisas realmente úteis, coisas realmente que tornem a vida dela com sentido. A cabeça dela está sempre vagando. Ansiedade é outra característica. A pessoa não consegue esperar. A pessoa não consegue esperar um minuto. Se a fila do supermercado tiver duas pessoas, ela já fica desesperada. Resumindo, todo mundo tem isso. Mas eu falei isso na foi a minha primeira fala. Duas pessoas dá pra encarar. Ah, eu conheço gente que deixa e vai embora. Tem pessoas que se conhecem. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, tem uma coisa muito boa. Um curso e um fone de ouvido. Você encara qualquer filho. É mesmo, é isso. A outra característica é um mal-estar ao realizar o próprio trabalho. Você nunca fica satisfeito com o que você faz. Um vazio desolador. Outra característica, o questionamento do amor das outras pessoas. O assedioso sempre coloca em questão o amor alheio em relação a ela. Outra característica é que o assedioso ele é inconsolável. Não adianta você tentar consolar o assedioso. Não adianta. Ele não é consolado. Você fala assim, para com isso. Eu te amo, fulano te amo. Não. Não amo. Falando só para me agradar. Tá falando só para me agradar. Quais são as consequências da assídia? Gente, imagine o casamento de uma pessoa assidiosa. Lembrando que todos nós temos um pouco disso. Quem lucra muito isso é a indústria de turismo e a indústria da diversão. Porque você vai ter que buscar formas de não pensar nessas coisas. Cinema, né? Futebol. São coisas que naquele momento você só está pensando ali. Videogame. Você foge, videogame. Por que que a indústria do videogame hoje é maior do que a do cinema? Porque o cinema, o filme, ele tem 2 horas. O videogame você pode ficar 20 horas na frente dele. Eu só fico 3 horas. Então essas coisas mostram o mal que nós sofremos. Sabe qual é uma outra consequência da assídia? Uma coisa chamada ativismo religioso. A pessoa não sai da igreja. Ela faz todas as atividades, ela participa de tudo, mas ela é assidiosa. Conheci, nesses meus 30 anos de igreja, muitas pessoas assim, e eu fui assim muitas vezes. E qual é o perigo? Você está ali e você não tá. Se engana achando que você está sendo a pessoa mais santa do mundo. A pessoa mais correta, porque você está na igreja, você está trabalhando, você está fazendo. Mas você não consegue parar um minuto para orar. Você não consegue parar um minuto para ler a Bíblia. Então esse ativismo entra em contradição com a tua inércia espiritual, só que ele é perigoso porque ele te engana. Ele fala assim, nossa, como você é ativo, como você trabalha, como você faz as coisas. E no final das contas, não, você está morrendo. Porque, gente, se é uma inércia espiritual, e se você não ora, se você não medita, se você não lê a Bíblia, se você não reflete, você está morrendo espiritualmente. É a morte espiritual, ainda que você esteja sendo o cara mais ativo do mundo. Então a coisa é séria. Como distinguir? A pergunta que a gente tem que fazer é: por que eu faço tudo o que eu faço? Nós temos que perguntar para nós mesmos, por que eu faço isso? Qual é o motivo de eu fazer isso? Qual é a razão? O que me leva a fazer isso? Qualquer coisa. Você trabalha? Por que você trabalha? Você tem uma atividade na igreja? Por que você faz isso? Você tem que perguntar. Por quê? Para saber se você não está fazendo coisas apenas para esconder a sua assídia. Entende? Por que eu vou ao cinema? Nós temos que perguntar, essa é a primeira coisa. Porque uma agenda cheia pode mascarar tremendamente um espírito assidioso que está morrendo. E as pessoas estão morrendo espiritualmente por causa disso. Eu não tenho como comprovar, mas creio que menos de 5% da igreja ora. Tá bom? Menos de 5% da igreja ora. Eu não tenho como comprovar isso, mas eu sei que é isso. O resto enrola. O resto enrola. Lê a Bíblia, então, 1%. Contando com o pastor. Quando lê, lá na frente. Não, em casa. Né? O pastor não conta. Agora, tomem cuidado, gente. O demônio é amigo de todo tipo de exagero. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Qual é o correto? O correto é tudo o que nós fizermos, nós fazemos de uma maneira sadia. Fazemos pelos motivos certos, pelas razões certas, com o coração certo, com objetivos certos. Por que você faz o que você faz? Olha a pergunta aí. Se você fizer essa pergunta honestamente, e todas essas doenças e todas essas terapias, elas necessitam um confronto sincero consigo mesmo. Só você vai encontrar essas respostas. Agora, por que você faz o que você faz? Para quê? Para quem? É uma outra pergunta. Porque o que eu percebo é que muitas vezes nós fazemos as coisas ou para ocupar o nosso tempo, ou para provar alguma coisa, ou para nos convencermos de que estamos fazendo a coisa certa. E essas três coisas são perigosíssimas, porque elas não são reais. Nós temos que fazer as coisas pelos motivos certos, e não para esconder falhas. Como que é a oração do assidioso? Ele vai orar quando ele toma coragem e fala, hoje eu vou orar, hoje eu vou, porque ele sabe que tem que orar. E aí ele dobra o joelho, fecha, e os olhos começam a pesar. Sabe aquela... aquele peso aqui, você fala, meu Deus, mas eu não estava com sono até agora. Por que que esse sono, esse só pode ser um demônio na minha vida? Aí você vai falar, né? Eu dobro o joelho e fico cansado de ser um demônio. E aí você vai orar, aquela sonolência constante, né? Aí você, quando você ora sozinho, então é terrível, que você começa, Senhor, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Aí você parece estar bêbado, né? Porque as palavras vêm assim a conta gotas. Aí você percebe que você não vai muito longe na sua oração. Você fala, abençoa, obrigado, tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus, amém. Você levanta novo. Você fala que, nossa, como eu estou estabelecido. Renovado. Fui renovado. É o poder da oração. Já fiz. Fazer a minha obrigação. Não, é. A pessoa. A preguiça ela vai se manifestar naquele momento. E ela vai sair dali, às vezes ela vai fazer coisas virtuosas, vai fazer caridade e tal. Mas para essas coisas ela tem disposição, mas para oração não. É o peso do espírito. Agora imagine. Qual é a consequência dessa doença? É a morte espiritual. E o que significa morte espiritual, gente? Uma coisinha chamada inferno. Então, nós estamos falando, brincando aqui, eu gosto de sempre trazer as coisas de uma maneira bem leve, mesmo sendo as coisas mais pesadas que pode existir. Mas é seríssimo. É seríssimo. Sabe como ela às vezes se manifesta? A pessoa fala assim, não, eu vou mudar isso. Então agora todo dia eu vou orar 2 horas. 2 horas eu vou orar. Porque agora a minha vida é outra. Na primeiro dia que ele vai orar, ele não consegue passar de 15 minutos. Ele vai orando e olhando o relógio e fala, mas só 10 minutos? Eu já falei tudo que tinha para falar e só deu 10 minutos. Aí o que que acontece com a pessoa? Ela desiste. Ela não vai ter o tônus. Não vai ter a força para passar por isso. Então também pode se manifestar assim. Quais são as outras consequências da assídia? Falta de coragem. Porque se ela não tem o elan, se ela não tem o tônus, não vai ter coragem. Porque para nós termos coragem, tem que ter essa tensão, essa luta, esse desafio. Se nós perdemos isso, perdemos a coragem. E engraçado que a Bíblia fala, olha como as coisas têm sentido. E talvez vocês leiam e às vezes não entendam. Por que que a Bíblia fala que os covardes não herdarão, os medrosos não herdarão o reino de Deus? Não vão para o céu os medrosos. Mas só porque eu tenho medo de barata eu não vou para o céu, não é isso! É porque você não tem a coragem espiritual. Você é um covarde espiritual. Você apenas fica na sua posição espiritual e nada faz para mudar isso. Deus fala, vomitar-te-ei, porque esse é o morno. Já sabe que eu estou lendo a Divina Comédia de Dante Alighieri. São 3 livros, Inferno, Purgatório e Céu, é um autor medieval. E na descrição do inferno, o inferno dele, assim, são círculos que vai mais profundo, né, conforme o pecado da pessoa. E tem um lá, não, e no limbo, olha que graça, no limbo, que seria a parte mais alta do inferno, ou seja, mais perto do purgatório, mas é inferno, sabe quem está lá? Aqueles que não adoravam a Deus, mas também não queriam nada com o diabo. É exatamente aquela pessoa que fala, ah, tudo bem, eu vivo a minha vida. Nem adoro a Deus e nem serve ao diabo. Engraçado que Dante colocou eles bem ali na pontinha do inferno. Vocês acharam que não iam para o inferno. Ficaram na pontinha, mas foram. E a Bíblia fala, porque não és quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Na verdade, não é o mesmo que o frio. O morno não existe, na verdade. É frio. Não, vai ser condenado. Sim, mas o frio, eu acho que ali, Tiel, o que Cristo quer dizer é o seguinte, o frio, ele mostra que ele não quer nada. Eu não quero nada com isso. Tá? O quente é o espiritual. O morno é aquele que fica no meio campo. Ele parece que é, mas não é. Está ligado à aparência. Isso, está ligado à aparência, sem dúvida. Que é o grande problema sempre. Ignorância. O assidioso, ele perde o sentido da vida, mas é óbvio. E olha, a gente conversa com as pessoas, eu converso com muita gente e vejo que grande parte das pessoas não tem sentido para a vida delas. O sentido da vida da maioria das pessoas é imediato. É a resolução dos problemas imediatos. E não algo que ultrapasse isso. Reclamação de tudo, depressão, tendência suicida, sentimento de que Deus te abandonou. E o prazer em falar de miséria. Tem gente que tem prazer de falar de doença, de desgraça. Eu lembro que minha avó não podia ver uma desgraça no jornal que ela adorava comentar. Será porque ela era espírita e médium? Então, o primeiro passo para a gente começar a curar isso, gente, é o de sempre. Vocês vão ver que as terapias, elas não têm segredo, gente. Porque a vida não é assim, não tem mistério. Mas a primeira coisa é a gente identificar. Talvez até hoje a gente tivesse tudo isso e falasse, mas não sei, a culpa é do meu pai, da minha mãe, a culpa é do meu tio, a culpa é do meu antepassado que era maçom, a culpa é do meu pastor, a culpa é do meu padre, sei lá, maldição hereditária. Talvez a gente tivesse tudo isso e estivesse jogando as culpas para fora. Mas o problema está dentro de nós. E se nós quisermos nos salvar, nos curar, vamos ter que trabalhar dentro de nós. Então nós temos que primeiro identificar, que é o que a gente está tentando fazer. E identificar essa doença é difícil porque ela é sutil. O cara vem aqui e fala assim, não, mas eu trabalho na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para a caridade, eu não sei o que, eu faço um monte de coisa. Eu não estou esse cara aí. E às vezes é. Tanto que nesse caso da acidez, às vezes é necessário que outra pessoa chegue e fale, você é acidioso, você tem esse problema. Porque a pessoa vai, não vai se convencer. Vai ficar com raiva. Talvez fique até com raiva. Porque os acidiosos têm dificuldade de aceitar que são acidiosos. É uma característica da doença. Então a cura da acidez, ela está onde? Numa coisinha chamada esperança. É, apesar de toda essa dificuldade, de todo esse problema da acídia, a gente tem que olhar para trás e falar e ver que outras pessoas passaram por isso e venceram. A gente pode até, para começar a ler um texto de ânimo, talvez esse, de Jesus. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, de repente, a tua alma não via mais esperança. Fala, parece que o meu destino é ficar assim até o fim da minha vida. Cuidando de cada dia, resolvendo os problemas imediatos, mas não vendo sentido nenhum. Mas eu digo, não é assim. Pode ser diferente. Pode ser diferente. Depende da gente. Da abertura que nós damos para o Espírito Santo. E da decisão de falar, eu vou mudar. Eu vou curar. A minha vida vai se transformar em algo que realmente tem sentido. Encontrar minha vocação espiritual. Isso é importantíssimo. E a gente pode ter esperança, e por isso que a esperança é parte da terapia. Por quê? Porque o mal que aflige, o mal que existe, ele é uma aparência, gente. O mal é uma aparência. O mal é uma mentira. Deus não criou o mal. Então por que o mal existe? Quem foi que criou? Na verdade, o mal não existe. O mal é a falta do bem. Quando o bem se ausenta, aparece uma coisa chamada mal, mas que não tem existência, mas sim falta de existência. Então o problema que a gente enfrenta na acídia não é uma realidade, não é um problema real, é uma mentira que é colocada dentro do nosso espírito e que nós assumimos. Quando você olha para a tua vida e fala, minha vida não tem sentido, é mentira. Quando você olha para dentro e fala, minha vida não tem razão de ser, mentira. Ah, eu sou uma porcaria, não tem importância nenhuma, mentira. São mentiras que o diabo conta para a gente. E que nós assumimos. Então se o mal é uma mentira, a cura é pela verdade. E o problema real da assídia é esse. Você está preso num mundo ilusório, de mentiras mentiras ilusórias é quase uma redundância. Mas você está preso em ideias ilusórias. De que você não é a pessoa que deveria ser, que você deveria ser outra pessoa, que você deveria ter outras vidas e outras coisas. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira. E aí você entra nessa roda. E aí você se dói, se machuca. Gente, lembre-se que o diabo, ele só tem, eu falei isso na outra aula, uma arma. Uma arma, e ele usa essa mesma arma desde o princípio. Qual é? A meia-verdade. A mentira. Não existe meia-verdade, a mentira. Ele fez isso com Eva na primeira vez que ele se manifesta na Bíblia. E vai fazendo sempre. Então ele chega pra gente e fala assim, olha, você não é aquilo que você sonhou. Então você não tem importância. Você é uma besta quadrada, um idiota que não tem valor nenhum. Ele só falou uma meia-verdade. Quando ele falou que você não é aquilo que você sonhou, isso é verdade. Só que isso não significa que você não tem importância, isso não significa que Deus não te vê como importante, isso não significa que a tua vida não tem razão de ser. Todo ser humano é vocacionado. Todo ser humano é vocacionado para Deus. Agora, qual vai ser esse caminho para Deus? É que você tem que encontrar. Mas você é vocacionado para Deus. Ninguém nasceu para ir para o inferno. Entende? Ninguém nasceu para ir para o inferno. Então o demônio, ele é um ser que ele gosta de fazer piruetas. Ele vai apresentar para você as coisas mais estapafúrdias para você cair, e às vezes a gente cai nas piruetas dele. Então, resiste ao diabo, resiste ao diabo, resiste às suas piruetas. E a gente erra porque a gente tem a mania. O assidioso, ele é muito realista. Ele é realista, ele tem aquela característica, ele enxerga a realidade como, ah, eu sou muito realista, então, por isso que eu fico assim triste, porque eu enxergo as coisas como elas são. Besta. Você não entendeu nada. Sabe por quê? Porque a realidade, ela não é formada só do que a gente vê. Mas tem o que a gente vê e o que a gente não vê. E vou falar uma coisa para vocês, o que a gente não vê é mais real do que o que a gente vê. Não que o que a gente vê não seja real, é, mas é uma parte da realidade toda. Porque essa realidade que a gente vê, ela se transforma e é passageira, ela se transforma, se destrói, mas a realidade total e espiritual, ela é eterna. Então, o que é mais real? Essa realidade eterna ou essa realidade visível e confusa? Então, o assidioso, ele se engana, que ele fala, eu sou realista. Não, você não é. Porque você está achando que isso que você vê é a realidade. Não é. É só um pedaço. Então, você acha que você é realista, mas, na verdade, você é um idealista. Ou, se não um idealista, pelo menos um irrealista. Você se gaba de uma realidade que não é toda a realidade. E a realidade maior você despreza. E aí sofre. Porque você acha que essa realidade é tudo. E como essa realidade que você enxerga é confusa, não tem muito sentido, é um caos, você fala, ih, me dei mal. Entende? Esse é o problema. Então, o passo para sair da assídia é o passo em direção à realidade, mas a realidade real. É tirar um pouquinho os olhos dessa realidade confusa e tentar olhar uma realidade eterna e imutável. É ela que vai te dar o sustento. Porque, gente, enquanto nós olharmos as soluções visíveis, nós vamos sofrer profundamente, porque a realidade visível é uma confusão. É uma confusão terrível. O espiritual é o real. O visível é apenas uma parte da realidade. Vamos fazer uma pausinha? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao que eu falei aqui? A minha pergunta é, eu ia falar que a pessoa que tem a sília também, ela escolhe errado, né? Porque talvez quando para pra pensar, ela porque, tem escolhas erradas. Não. Por que ela escolhe errado? Primeiro, porque ela está baseada na realidade que ela enxerga. E ela acha que essa realidade é a que vai sustentá-la. Segundo, por que ela escolhe errado? Porque ela vai tentar realizar aquilo que ela tinha como ideal. Ai, meu sonho é ser assim. Então você vai direcionar tudo para isso. A chance de frustração é grande. Tem escolha errada de casamento, ou de outras coisas. De tudo. Esse é um grande problema. Mais alguma pergunta? Então, vamos tomar um lanchinho. Fala. Eu queria perguntar sobre a coragem espiritual. Sim. Quando você falou medo de barata, era justamente o que eu ia exemplificar na hora. Óbvio que não é o medo da barata. Não. Seria a coragem, essa coragem espiritual. Aí a coragem seria a atitude, mudança de atitude. Imagina, Márcia, que você se diz cristã. Você já viu Cristo? Não. Você tem que tomar atitudes na tua vida baseada nisso. Certo? Você dá passos na tua vida que colocam, entre aspas, em risco a sua vida baseada em algo que você nunca viu. É preciso ter coragem. Eu gosto muito daquela passagem do povo que vai passar o Rio Jordão, o povo judeu que vai passar o Rio Jordão. Aí Deus fala, passe, eles estavam carregando a arca, passe o Rio Jordão. E o rio lá, passando. Eles foram. E engraçado que quando eles, a Bíblia fala que quando eles pisam na água e a água molha os seus tornozelos, o rio para. Mas vê que eles entraram com o rio ali. Eles chegaram a molhar os pés. Eles não ficaram na beirada esperando o rio parar. Eles falaram, Deus mandou, vamos. Precisa de quê? Coragem. Coragem espiritual. Porque valente físico, tá cheio. Valente na palavra, na conversa, tá cheio. Mas a coragem espiritual, ela é séria. E no caso aqui da doença, a pessoa perde isso. Porque ela não vê mais sentido em nada. Perdeu a graça. Se perdeu a graça, ela não vai ter coragem. Porque você precisa estar ali com atenção para você dar os passos. E ver que você vai cair, talvez, em outras doenças. Vai virar avarento, porque como você não tem mais coragem, você tem que guardar dinheiro para te segurar, porque você não vai mais confiar que Deus vai te suprir. Entende? Então vê que essas doenças, elas vão se misturando. Mais alguma pergunta? Então vamos tomar um café e a gente volta com a terapia. Eu vou dar exemplo de três atitudes características de pessoa com um problema da assídia. Por exemplo, a ironia, o sarcasmo. Então, assim, toda vez que está se falando alguma coisa mais profunda, mais séria, mais direcionada, está se falando de alguma coisa com um pensamento mais justo, ali certinho, para se pensar e refletir, a pessoa solta uma piada. O que é isso, senão essa fuga da alma? Ela não quer se confrontar com a reflexão. Então ela solta uma piada. Segundo, toda vez que você fala uma coisa séria, importante, que cabe à reflexão, a pessoa chora. E o choro serve como uma fuga também para não pensar naquilo. Vê como, o que, que o choro faz aí? Ele faz aquela característica de mascarar a preguiça. Já que eu estou chorando, eu sou santo. Sou sensível, sou bom. Não preciso pensar. Terceiro, eu não vou descrever, eu vou fazer. Senhor, ela está começando a orar. Senhor, obrigado, Senhor. Oxa, malareca, não paracante, reclare. Cara, vai falando em línguas até o final. Desejo igual. O que a oração em língua está fazendo aí? É uma fuga. Ela está com preguiça de pensar, de falar com Deus e tal. Então ela corre pro dom de línguas. Vocês já ouviram falar? Olha, eu sempre falo que nós, protestantes, temos muitas ideias erradas dos católicos, e os católicos têm muitas ideias erradas de nós, protestantes. O que eu falo é que nós conhecemos os católicos errados e eles conhecem os protestantes errados. Por exemplo, o padre Paulo Ricardo é um padre conservador, de batina preta, e acredita piamente no dom de línguas. Vocês sabiam que padre conservador acredita em dom de línguas? E para ele o dom de línguas é exatamente como a gente fala aí, tá? Então, só fiz esse parênteses, porque até eu me surpreendi. Eu também não falava, ah, esse aí não vai acreditar em dom de línguas, não? Acredita também. Os carismáticos, ela é em línguas todinha. Canção Nova. Não, mas a Canção Nova é carismática. É carismática, e até aí tudo bem. O Paulo, o Ricardo, o padre, ele é conservador. Ele é conservador, da linha conservadora. Mas acredita, só fiz esse parênteses que eu achei surpreendente. E ele cita isso, pessoas que estão orando e logo começam a orar em línguas e vão embora. Isso é uma fuga. Denota uma preguiça espiritual. Aí eu lembrei, muitas vezes eu fiz isso, gente. Olha que droga. Caramba, algumas vezes eu fiz isso orando, aí comecei a orar em línguas, serviu mais como um escape. E o pior, você se sente santo, porque você está orando em línguas, e você está com uma doença que precisa ser tratada. Olha que coisa séria. Também aquela pessoa, às vezes, que usa dons para... Estava falando que você falou que lembrou. Muitas vezes, vigília, essas coisas, a pessoa, ah, eu vou ficar com dom de... Como eu tenho dom de visão, eu vou ficar olhando para ver se tem alguma coisa, né? Uh-huh. Era assim, né, as vigílias, né? Uh-huh. Então, você vê que aquela pessoa nunca orava. Ela estava sempre na vigília para olhar. Às vezes, é uma preguiça. É uma preguiça. Vigiar. Ela não quer orar. Ela quer ver, tem as manifestações, mas não quer orar. E a oração é o primeiro de tudo. Ou então aquela pessoa na igreja que está sempre fazendo, mas ela nunca está orando. Ela está sempre fazendo. Às vezes é a pessoa mais presente na igreja, mas não adianta, ela não ora. Porque ali é uma fuga. A gente tem que tomar cuidado, olhar para nós. Eu sei que na nossa cabeça já vem aquele fulano, aquele outro. É você. É você. Então eu falei que a Cid, ela se manifesta na ira. Na ira, porque você odeia o que você é, você odeia o que você tem. E no desejo. Você deseja outra vida. Mas fala, odiar de odiar, de não gostar mesmo, assim. Não, não gostar. Odiar é uma forma extrema. Mas é não gostar. Não gosto dessa minha vida. Não, no meu trabalho. É exatamente isso. Então, remédio para... Primeiro, para essa parte da ira. O exercício da paciência. Então, a terapia é... Exercite a sua paciência. Amor, vem me buscar. Vou. Amor, já chegou? Amor, você me ligou faz 2 minutos, calma. Não, já tô aqui esperando. Espere. Exercite a paciência. Sabe uma coisa boa? Vai no supermercado e procura a maior fila. E entra nela. Bom, é para você exercitar a paciência. Quando você quer emagrecer, você não vai correr 10 quilômetros? É pior do que ficar numa fila. Não adianta correr 10 e comer 10, né? Então, o remédio é treinar a paciência. E tudo hoje nos leva a destreinar a paciência. Minha internet hoje é de 10 gigas em casa. Aqui é de 1 giga. Eu fico impaciente com a internet de 1 giga. 1 giga um ano atrás era uma maravilha. 1 mega, né? Desculpa, 1 mega. Lá em casa, 10 mega. Aqui eu fico... Pô, mas que lentidão. Mas, pô, calma. Nós temos que exercitar a nossa capacidade de suportar o sofrimento. Presta bem atenção. Nós perdemos a capacidade de suportar o sofrimento. Por quê? A nossa vida é uma vida de comodidade. Nós vivemos na comodidade. Nós temos bons carros, nós temos boas casas, todos os lugares que nós frequentamos têm ar-condicionado. Hoje nós vivemos. Então isso é bom? É. Mas ao mesmo tempo, amolece o nosso espírito. Então nós temos que lutar contra isso, para tentar suportar melhor o sofrimento. Vê como nós somos frágeis diante do calor, diante do frio, diante da fome, diante da sede. Bateu uma sede, você já viu, eu preciso beber, eu preciso comer, estou desesperado, preciso comer, vou morrer. Ninguém sabe quem é. Está acabando a energia. Perceba uma coisa, as pessoas pobres, bem humildes, elas costumam ser mais pacientes. As bem humildes. Por quê? Não porque elas são mais virtuosas, porque elas não estão tão acostumadas às comodidades. Então ela vai, se ela tem que ficar na fila do SUS, filho. E se ela não ficar, ela não vai ser atendida. Isso, sem ela perceber, já treina ela a paciência. Então, quando ela vai no mercado e tiver que pegar uma filinha de 5, 6 pessoas, ela é moleza, pô. Ela passou o dia anterior todinho no SUS. Isso quer dizer que nós somos mal acostumados. Sim, exatamente. Somos mesmo. Somos. Sabe mesmo. Que é ruim quando você chegou no patamar, você atingiu o determinado patamar, vamos supor, uma vida sua, você tem tudo, saúde, tem tudo, de repente acontece uma queda. Né? Isso aconteceu na também. Minha casa, várias vezes, aí a gente tinha que ficar no SUS. Aí você fala assim, como era bom, né, aquele jeito, sim, né, e tal. E você começa a ter paciente por isso. Agora, essas coisas são boas, plano de saúde é bom, o carro é bom, o ar-condicionado é maravilhoso. Mas é melhor ainda, se dar uma perdidinha, ter calma, né? Então, o que a gente tem que fazer é tentar treinar a nossa paciência. Quando a gente pode treinar, treinar. Não na primeira oportunidade já se rebelar e falar, meu Deus, preciso resolver. A gente tem que pensar o seguinte, o que nos levou a esse estado doentio? É querer ser mais do que nós somos. É um projeto de vida que nós não demos conta. É esperar da vida o que ela não pode dar. Então aqui, há uma segunda dica. Eu não sei, cabeça de vocês, mas de repente você olha para a tua vida e fala, que droga, nada que eu planejei deu certo. E talvez isso esteja te batendo, te machucando. Só que a gente tem que olhar a vida como ela é. Pegar isso que nós temos e trabalhar essas coisas para que essas coisas tenham sentido. O que nós temos. Não buscar o que nós não temos para aí fazer sentido. Não sei se vocês estão entendendo. aquilo que você tem, tem sentido. Eu preguei outro dia, no domingo que eu preguei na igreja, exatamente sobre isso. Como as coisas mais simples da nossa vida podem ter sentido eterno, desde que a gente enxergue essas coisas no plano da eternidade. Uma dona de casa, nos seus afazeres domésticos, pode ter isso em sentido eterno. Ah, Fábio, como? Pensa comigo. Uma dona de casa, mãe de família, ela está fazendo aquilo para quê? Para dar sustento, educação, e para que seus filhos não morram de fome, nem morram perdidos na sujeira. Quando ela está fazendo isso, ela está entregando para Deus vidas prontas. Porque se ela faz essas coisas, os filhos dela estão prontos para se dedicarem a Deus. O marido está tranquilo para poder ganhar o dinheiro para trazer para casa e sustentar, e eles como família buscarem a Deus. Então, ali, na coisa mais simples, que é lavar a louça, lavar a roupa, cuidar da casa, há uma ligação direta, direta, com as coisas eternas. Se essa dona de casa perceber isso e assumir isso como uma vocação e uma missão, ela torna aquilo a coisa mais importante do mundo. O que ela fez? Ela pegou o que ela tinha e deu sentido para isso. E não ficou imaginando a vida na mulher que ela vê na televisão, que está lá. Ela olhou a vida dela e transformou a vida dela. Segundo remédio. Que é isso que eu falei, ficar no mesmo lugar, evitar a fuga, não fugir, ficar querendo fugir em viagem, na televisão, na internet, na ironia, no choro, nas línguas. E uma coisa essencial, não ter medo da solidão. Precisamos cultivar a solidão. Isso é essencial. Você entra em casa. Imagina, Adriana, que não tem ninguém na sua casa. Seu pai e sua mãe saíram, não ficou ninguém. Nem os cachorros. Saiu todo mundo. E você entra em casa. Aquele silêncio. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Acender a luz, ligar a televisão, o raio, claro. Liga a televisão. Pra quê? Pra você não se ver diante da sua solidão. Na verdade, é o mesmo problema da oração. Você não se encontra consigo mesmo. Porque quando você tá na solidão, diante de você vem todos os pensamentos, vem toda a realidade, então é fácil fugir. Ah, eu não ligo a televisão, não. Eu vou para a internet. É a mesma coisa. Eu ligo o rádio, é a mesma coisa. Ou então pega o telefone e liga para mim. Claro, essas coisas é justo. Ninguém está pedindo para você entrar dentro da pirâmide e ficar uma hora olha, de lótus. Porque não. Tem que fazer alguma coisa, não tem nada para fazer, você vai ver. Então, não, mas às vezes até um livro pode ser uma fuga. O que eu falo assim, nós estamos tentando tratar, é uma terapia. É assim, eu preciso tomar alguns remédios. Então, de vez em quando, cultivar a solidão. Como é que é isso? Eu não estou mentindo. Chegar em casa, por exemplo, de várias maneiras. Mas de repente você chega em casa, senta e para. Não faz nada. Pensa na sua vida. Pensa. Quanto tempo mais ou menos? Isso. Não, a pergunta é boa, mas não tem resposta. A questão que a gente ficar só. A questão. Eu vou voltar. É verdade. Eu vou voltar ao exemplo da moderação. Então o cara fala assim, não. Eu percebi que eu tenho essa doença, então agora eu vou me resolver. Eu vou ficar o dia todo em silêncio. Que nem aquele personagem do... Como é que é daquele filme? A Vida de Brian. O cara tá lá 20 anos e não deu uma palavra. Não, não é isso. Com moderação, gente. Tudo é. A gente está treinando o nosso espírito. Então, se você não tem o costume de ficar sozinho em silêncio, fala assim, não, amanhã eu vou me trancar no meu quarto, não quero falar com ninguém, vou ficar 10 minutos. Aliás, quem frequenta aqui desde o começo, logo nas primeiras reuniões eu fiz essa proposta para vocês. Fecha os olhos durante a semana, todo dia, 5 minutos, para, fica só pensando, até conversando com Deus, porque aí a oração, ela entra aí. Porque a conversa com Deus é uma conversa interna, então não foge disso. O importante é a gente cultivar isso e não, na primeira oportunidade, correr para a TV, correr para a internet, correr para o telefone, só para não se encontrar consigo mesmo. É uma forma de terapia, deu para entender? Não ter medo de ficar sozinho. Segunda coisa, isso também é importante, nós devemos nos perdoar. Porque às vezes nós olhamos para nós e falamos, que bela porcaria que tu se tornou, hein? Tu é uma droga. Eu fiz tantos planos para você, tantos sonhos, e tá aí tu. A vida toda enrolada, com conta para pagar, não tá conseguindo. E aí você é o seu primeiro algoz, seu primeiro carrasco. Então você precisa se perdoar, você precisa falar, olha, desculpa se eu fiz tantos planos maravilhosos para você. Eu era jovem, eu não sabia da vida, eu achava que dava para ser tudo isso, mas eu estou vendo que não dá, então... Calma. Que dá as contas. Então, a gente vai viver a vida normal. Então é muito importante nós nos perdoarmos e gostarmos de nós. Porque antes de nós gostarmos de nós, Deus nos ama. Bom, se Ele é Deus e me ama, quem sou eu para não me amar? Então é muito importante você olhar para si e se perdoar. Se perdoar por você não ser aquilo que você sonhou. A culpa não é de você hoje. A culpa é de você antes, que sonhou demais. Entende? Mas é normal, você era jovem, você iria sonhar mesmo. Um terceiro remédio, gente. E aí eu vou repetir o que o padre Paulo falou, que eu acho importante também. É importante você ter diretores ou diretor espiritual. Pessoas para quem você possa se reportar, e essas pessoas te, de vez em quando, aconselhem espiritualmente. Por que isso? Porque às vezes nós não conseguimos detectar os nossos problemas. E é bom uma pessoa sábia, espiritual, que olhe de cima e fale, ó, filho, vá por esse caminho, vá por esse. É importante você pensar assim, pensar assim. E onde achar isso no Ocidente? Não, no Oriente está cheio de sábios. Não, eu acho que tem, porque a sabedoria aqui nem precisa ser uma sabedoria letrada, mas uma sabedoria espiritual. E outra coisa, sabe o que eu acho? Antes da gente achar uma pessoa que possa nos aconselhar, a gente aceitar. Bom, essa é a segunda coisa que ele falou. Só que para isso nós precisamos ter coração de filhos. É. Um coração filial de quem realmente deseja receber. Vê, é direção espiritual, não é mandamento espiritual, não é uma pessoa que vai mandar na sua vida. É pessoa que vai te dirigir, vai te ensinar. Bom, é o que eu estou fazendo aqui hoje. Um aconselhamento. O que eu faço aqui? Esse curso o que é? Uma direção espiritual. Entende? E eu recebo direção, desse tipo de direção de outras pessoas. Há pessoas que eu ouço e me ensinam. E eu faço isso com outras pessoas, e você pode fazer isso com outras pessoas. E você tem que buscar isso também. Isso é importante. Porque nós não estamos sozinhos, e às vezes nós não vemos os nossos erros. Outra coisa, perseverança. Eu já falei de paciência. Paciência é esperar, perseverança é insistir. Essa luta não é fácil, essa doença é a mais difícil. Então nós temos que sentir, nós temos que aguentar as coisas. E o que a gente fizer, a gente tem que persistir. Sabe? Não é aquela coisa, ai, olha, tem um, o Fábio vai dar um curso. Vou entrar no curso. Aí vem uma, duas vezes, depois não vem mais. Cansei. Ou, eu vou orar, vou começar a orar. Ora um, dois dias, parou. Chegou a curva, tá até duro. Então, vê bem, essa perseverança, essa persistência tem que ser comedida. A gente não pode fazer planos estratosféricos. Ai, agora, sabe uma coisa, vou mudar minha vida. Vou fazer a faculdade de medicina. 9 anos! E nem querer que bom, os outros fiquem igual a gente, né? Não, a viagem é sua. Então, medida. Você quer voltar a orar? Então, faça plano. Não tenha medo. 5 minutos. 5 minutos. Na minha classe de batismo, eu sempre indicava às pessoas, porque as pessoas não têm mais o costume de ler. Ah, mas eu vou ler. Lê um versículo. Tem versículos na Bíblia que valem uma vida. Então, se propõe a ler um versículo. Um versículo. Leia e deixa aquele versículo entrar em você. E isso vai mudando. Com o tempo você está lendo 2, 3. Você vai ler um livro? Você não vai pegar a Suma Teológica. Vou ler a Suma Teológica. Não, começa com um livro menor. Mais fácil. Por isso o senso de medida é importante. Eu ia falar que eu estava lendo o artigo da falando sobre a Cabala, né? E dizendo quanto as pessoas hoje estão indo para esse lado, né, tal, por ser místico e tudo. E eu tava, por que eu entrei? O que eu achei interessante eles falarem é que quando você entra na Cabala, tem um livro de não sei quantas mil páginas que você tem que começar lendo. E muitas pessoas que começam, o que elas continuam? E elas chegam lá dizendo, eu não gosto de ler. Eu odeio ler, eu não consigo ficar parado e tal. E a pessoa pega aquele livro e assume aquilo. Aí ela lê aquelas mil páginas, ela começa a ler todos os outros livros de não sei quantas mil, e aí vai entrando, e elas falam, hoje eu sou leitora assídua da Cabala, hoje eu sou não sei o quê. Então eu achei interessante como a pessoa, por nada, por um livro qualquer, entrou naquilo e come aquilo. Teve, inclusive aquela atriz, uma atriz aí, não lembro o nome da menina, ela falou assim, eu era uma pessoa totalmente triste. Uhum. Depois que eu entrei na Cabala, eu leio. Mas sabe o que acontece, às vezes, com essas seitas, religiões, movimentos? Quase sempre, elas não fazem você se confrontar. Então você, por exemplo, a pessoa, ela entra num centro de macumba e ela se entrega ali, mas ela não se confronta. Ela vai ser ali levada a atividades. Isso. Pode ser leitura, pode ser atividades físicas. Tentando preencher o vazio. Que vão fingir para ela uma espiritualidade. Mas que na verdade é só ativismo. Então, isso eu percebi. O que eu achei interessante é que a pessoa pega um livro por uma coisa e ela continua. Então, mas porque a Bíblia nos confronta. Exatamente. E quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que não estamos lendo apenas um livro. Mas nós estamos diante de uma explicação de existência que nos confronta diretamente. Porque a Bíblia também leva você a procurar o seu caminho. Então, isso. Mas como nós somos assediosos, isso nos dá preguiça. Eu sei. Isso de carteirinha. Para mim é muito mais fácil ler a Suma Teológica do que ler a Bíblia. É impressionante. A Bíblia ela é densa, ela tem um peso. E não é as letrinhas, as palavras difíceis, não é isso. É o que está ali. É muito forte. É o poder, né? É o poder. Só que como nós somos assediosos, dá preguiça confrontar com isso. Então, mas aí você escuta, como eu escuto, a gente escuta. É mais fácil ler o Dante Alighieri, é um baita livro. Em uma semana, um inferno. Já estou indo para o purgatório. Uma semana. Sabe como que é desculpa, amor. Sabe como que é o Dante Alighieri, Divina Comédia? É poesia, rimada, em italiano. Uma semana lendo? Tecnicamente seria muito mais difícil que a Bíblia. Mas não tem a densidade da Bíblia, filho. Eu não estou me confrontando. Até a Bíblia você pode pegar e não se confrontar. Você pode usá-la desse jeito. E esses são os que leem mais. Normalmente os que leem mais a Bíblia são aqueles que a leem apenas no intelecto, isso, como teológico. Agora, quando você vai ler a Bíblia como algo existencial, que é o que a maioria das pessoas faz, e aí é mais pesado. Mas, porém, Fábio, você passa a ter experiências, né? De, às vezes, você, sei lá, medita e fala, Senhor, me dá uma palavra, e você abre, e você fica maravilhado como o Senhor fala tudo o que você precisa ouvir. Sim. E aí, diante daquilo, você chora, você ora... Caraca, como é tremendo, como tu se importa comigo? E eu acho que isso passa a ser uma motivação. Eu quero ter mais desses encontros. Sim. Eu quero ter mais dessa intimidade. Uhum. Mas né, nessa busca mesmo. Porque senão você vai ler na metade do período. Só que você então, mas você me deu um exemplo que às vezes pode ser uma fuga também. Que é aquela leitura que não é uma leitura, é a busca de uma resposta. Às vezes acontece. Sim, sim. Tem pessoa que faz isso. Ela só lê a Bíblia assim. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Pá. Deus fala assim. Deus fala do jeito que Ele quiser. Eu já falo assim comigo algumas vezes. Deus já falou comigo até em caixinha de promessa. Deus fala como Ele quer. Então essa coisa... Mas, às vezes a pessoa ela usa isso como uma forma de fuga. Ela não quer se confrontar. Porque quando a gente fala ler a Bíblia, é uma leitura assim, mais metódica no sentido de entender a existência. Entender a existência e a sua existência nisso tudo. E às vezes a abertura simplesmente é só uma resposta imediata. Quer dizer, às vezes, não sempre, mas às vezes também é uma fuga. A gente tem que tomar cuidado com isso também, para não cair nessa... fuga constante. É, porque às vezes você apenas não reflete. Você simplesmente, ah, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Ah, que lindo, que bom, ah, chore, beleza, ótimo. É bom, não é ruim. Mas se isso for a prática, claro que é uma fuga. E a gente tem que ficar esperto para não cair nessa. Entende? Os pensadores cristãos, eles indicam o trabalho gratuito e manual e físico como, eu vou dar uma aumentada, tá? Manual e físico como uma forma de terapia também. Trabalhos manuais, eles dizem que é muito bom no tratamento disso, a chamada laborterapia. Agora, para cura da parte do desejo, qual é a indicação? Aprender a dominar a si. A dominar as paixões e aos desejos. Então a gente volta naquela coisa. A gente já estudou sobre isso, o jejum, sempre com sabedoria, gente. Tudo que nós vamos empreender, temos que empreender com sabedoria. Ah, eu vou fazer um dia inteiro, uma semana, pão e água. Não vai dar certo, você vai cair. Por que você não faz assim, ó, amanhã eu não vou comer carne. Amanhã eu vou ficar só com salada. Uma forma de você ir trabalhando o teu espírito. Entende? Porque os pensadores, eles falavam isso. Pior é você fazer uma proposta para si e não cumprir, do que não fazer essa proposta. Essa palavra na Bíblia. A Bíblia fala do voto do tolo, que é pior. Aquele que vota e não cumpre, do que o que não vota. Porque aquele que faz a proposta e não cumpre, esse cai. Então, muito cuidado. Sabedoria nisso. Nós temos que forçar a nossa força de vontade nas pequenas coisas. Contato com a palavra de Deus. Gente, não é ler, não precisa ler, por enquanto. você não tem o costume de ler, vou ler um, 3 capítulos por dia, meu filho, não vai. Gotas da palavra de Deus são suficientes. E o último indicativo e conselho é o pensamento constante sobre a morte. Pensar sobre a morte. E as caras sobre, de vo... é sobre algo para onde vai. Né? Não, é sobre a morte mesmo. E a cara de vocês denuncia o susto que vocês tomam. Por quê? Porque quando você pensa sobre a morte, você constantemente, sobre a sua possibilidade de morrer hoje, você tem um senso de realidade de quem você é. Você não cria idealizações bobas, você não faz sonhos, você... Aliás, todos os filósofos sempre diziam que o melhor remédio para a alma é o pensamento constante sobre a morte. Não é o pensamento mórbido, ah, eu vou morrer. Não, mas é pensar que eu posso dormir e não acordar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Melhor até a tua ação, né? Pensando assim. As coisas tomam as devidas proporções. Porque muitos dos nossos problemas são exageros que nós fazemos deles. Se vocês repararem, os problemas das pessoas são praticamente todos iguais. Quais são os problemas das pessoas? Conta que não paga. Doença. Hã? Morte. Que talvez seja o maior problema, mas... Solidão. Problema de relacionamento. Essas coisas todo mundo passa. Por que umas pessoas passam de um jeito e outras pessoas transformam isso numa epopeia grega? Então, é a forma como você passa. Então, uma maneira inteligente de passar por isso é pensar sobre a morte. Livros que falam sobre isso, mas você fala agora, tem uma festa. Sim, exatamente. Porque reflete sobre a sua verdadeira condição. Não é um pensamento mórbido, não, não é uma doentia, ah, eu vou morrer, não. Mas pensar quem você é, que você não é um cara que vai ficar sempre aí perambulando pelo mundo. É, mas pense uma coisa positiva sobre essa doença. Ela é um parto para a geração de um homem novo. Se você passa por essa doença e vence, você se torna um homem novo. Então essa doença, por mais paradoxal que pareça, pode ser um dom de Deus. Ou vocês acham que o Espírito Santo não pode te levar para passar problemas? Vocês acreditam que o Espírito Santo pode conduzir vocês para coisas difíceis e problemáticas? Claro. Jesus foi para o deserto e a Bíblia fala o seguinte, que o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado. Não foi? Pô, o Espírito Santo, que sacanagem, levou Jesus para ser tentado pelo demônio. Mas era o dom. Isso é um dom, presente do Espírito Santo, porque Jesus saiu dali fortalecido. Vocês podem estar sendo levados pelo Espírito Santo a ter esse problema da sídia, para saírem fortalecidos depois. Olha que dom divino. E aí vamos terminar, gente. E eu vou pedir para vocês, nesse momento, se quiserem fechar os seus olhos. Porque diante dessa doença aqui dessas do curso, eu acho que talvez seja a mais séria, a mais profunda. Eu acho muito legal a gente ler um salmo. E os salmos são ótimos, porque os salmos são reflexo da alma. Então eu quero ler um salmo que nos dê força para seguir. Faze-me justiça, Senhor. Pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Não, desculpa, gente. Vou ler, é o Salmo 27. Eu marquei 26, mas é o 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondes, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém, gente? Amém. Não preciso dizer mais nada. Hein?